Eu quero colocar para cantar esse moleque aqui, que é um dos maiores MCs do país. Sucesso nas rádios de todo o Brasil. MC Gui lançando a música nova em primeira mão aqui no Legendários. Bora. Música nova, Se Eu Te Pego, para todas as mulheres solteiras. Salve, Yuri Martins. Se eu te pego, se eu te pego, você não vai esquecer. Se eu te pego, se eu te pego, você não vai esquecer. Me jogando na cara, você que não para de me provocar. Mas quando eu vou pra cima, você quebra o clima e diz que não vai rolar. Eu não entendo o seu jogo, mas no 0-0 eu não posso ficar. Entrar com vale tudo e vou fazer você se apaixonar. Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, tu vai ver. Se eu te pego, você não vai esquecer. Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, tu vai ver. Se eu te pego, você não vai esquecer. Esse jeito. Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, tu vai ver. Se eu te pego, você não vai esquecer. Vive seguindo meus passos e tudo que eu faço você quer fuçar. Vive curtindo minha foto e tudo que eu posto você faz questão de printar. Tá estampado em seu rosto, você que não consegue mais disfarçar. Você me tara, então se prepara que tua hora vai chegar, porque se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, tu vai ver. Se eu te pego, você não vai esquecer. Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, tu vai ver. Se eu te pego, você não vai esquecer. Pra quem tá solteiro, dá um gritinho aqui no Legenda. Desse jeito. Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego, tu vai vir. É o MC Gui, tá ligado? Então pode crer. É isso! Tá louco, senhoras e senhores! MC Gui no palco do Legendários! Top demais! Valeu, meu velho! Valeu, MC Gui, mandou muito bem!